agora. Nesse momento chapa, espero que seja bom. Seu pensamento chapa, nesse momento mágico, que seja mágico, cara. É você que faz o bom, não espera não, saca. Busque você mesmo, o que procura em alguém. Não perca tempo, neguinho, isso é paia e tem tempo que não recupera. Tá inteirado, negou, passa por ti todo tempo. Seja um lutador, sem abaixar a cabeça, firme nessa jornada. Pelas áreas chapa, pelas áreas massa, eu vim do gueto, sacou? Aonde tudo é difícil, mas mesmo assim não parei. Mesmo na beira do abismo, eu vi que não adianta. Quem perde sempre é a gente, permanecer na espera. Em Deus é sempre mais quente, tem solução no bagulho e vira mesmo o jogo. E só quem tá pra saber como é maravilhoso. Vida mudada, irmão, tudo da hora também. Agora sim tá na mão, o que eu busquei, man, amém. Obrigado, Senhor, por me guiar no caminho. Na proteção e pela paz, eu firmo sim meu destino. Todo tempo eu sempre estive aqui, torcendo por você pra nunca desistir. Busque sempre sim o bem pra você, meu chegado. Acredite em seu sonho, ele vai ser realizado. Todo tempo eu sempre estive aqui, torcendo por você pra nunca desistir. Busque sempre sim o bem pra você, meu chegado. Acredite em seu sonho, ele vai ser realizado. Detecção, digo. Rimo minha vida nisso, isso é mesmo lindo. Eu acho doido, primo. Arrepia na hora, quem tá por dentro sabe o que falo pra ti. Nesse momento, compadre, nesse momento eu peço pra todos proteção. Esse calor que é poder e transforma os corações, deixando pra lá as besteiras, isso é paia demais. Melhor que seja assim, viver na luz e na paz. Vê meus chegados no bem, felicidade é tudo, sacou? Minha família bacana sobre as mãos do Senhor. E quem não quer tudo isso pra quem a gente ama? E pelo amor na quebrada seria bem mais bacana. Sem onda, paia, sem ira, sem confusão pela rua, sem droga, armas, sem brigas, só curtindo a lua. E na noite na praça, lembrando dos tempos bons, no refri ou açaí pra refrescar, curtindo o sono. Guaraná da Amazônia pra não perder o costume. Se é regional, na moral, chapa até me deu fome. E a noite tá boa, tá linda demais, pode crer. Pela fé, sigo em frente, sem perder o proceder. Com meus chegados daqui, eu considero na vida. E quem me saque, bate palma, eu agradeço, né, niga? Quem tá comigo não corre e acredita em mim. Eu acredito também em você até o fim. Eu acredito em você também até o fim. Todo tempo eu sempre estive aqui, torcendo por você pra nunca desistir. Busque sempre sim o bem pra você, meu chegado. Acredite em seu sonho, ele vai ser realizado. Todo tempo eu sempre estive aqui, torcendo por você pra nunca desistir. Busque sempre sim o bem pra você, meu chegado. Acredite em seu sonho, ele vai ser realizado. Todo tempo eu sempre estive aqui, torcendo por você pra nunca desistir. Busque sempre sim o bem pra você, meu chegado. Acredite em seu sonho, ele vai ser realizado. Todo tempo eu sempre estive aqui, torcendo por você pra nunca desistir. Busque sempre sim o bem pra você, meu chegado. Acredite em seu sonho, ele vai ser realizado.